O movimento é o jogo. Nesse ministério revela o mistério. Me tira do sério e descreve o presente em estéreo. Igual John e Yoko, a voz que me acalma. O combustível pra alma. A revelação de um novo mundo. E percebo que ele cabe na minha palma. Intimidade no olhar. Como se te conhecesse há anos. O primeiro acerto entre esses enganos. Mesmo longe dos interesses e planos. O sabor da tua pele, o frescor da saliva. Pô, parecia inofensiva, mas te dominou. Aperta um no sofá como se não tivesse aí. Como se não pudesse ouvir, mas sei que não me esquece a vir. Ouvindo Dom L, esperta. Desculpa ao cair na tentação. Sem cupido pro coração, mas o tesão me acerta. Dando mais valor ao momento, eu sei que tu me entende. Just me and my girlfriend. Longe do final sangrento. Me lembro dela enquanto converso com esse papel. Quando a gente se sente completo, enxerga com outros olhos. Em seus olhos pude ver um bom lugar. Palavras pra pôr no papel. Registrar nossos sonhos em outro mar e poder respirar. Ao perceber ela beijando o céu. Seus olhos podem ter um bom lugar. Às vezes encontrar as palavras pra pôr no papel. Registrar nossos sonhos em outro mar e poder respirar. Ao perceber ela beijando o céu. Meu norte, na luz que reflete em seus olhos de sorte. A paz do resort, um lugar tranquilo, tornando meus dias melhores. Teu gosto, teu cheiro, teu toque me eleva. É um encontro com o céu que me deixa distante da terra. Faz com que eu me renove, então deixo que explore. Seu mundo, meu mundo se tornam os mesmos. Falei, tamo junto, enfrentamos seus medos. Entrelaço os dedos, prevejo o futuro bem longe de tudo, mais perto do que eu mereço. Sua boca, seu beijo, é um desejo doce, como se fosse o começo. Seu valor não tem preço, a mina é parceira de vida. Rimas de vida, o lar e a mesma batida. Nossa harmonia fortalecida por brigas antigas já esquecidas. Se for pra ser pra sempre, deixa que o destino decida. Vamos viver o agora, amanhã só pertence à vida louca. Ela tira a roupa enquanto eu faço o improviso. Ela ensina o que eu rimo, eu já gostei o libido no verso. Mundo bom, rap e sexo. Da melhor qualidade, em outra margem. Variedade, fala a verdade. Tudo esse excesso, é só isso que eu peço. Pra Entre chegar ao céu. Olhos pude ver um bom lugar. Às vezes encontrar as palavras pra pôr no papel. Registrar nossos sonhos em outro mar e poder respirar. Ao perceber ela beijando o céu. Entre seus olhos pude ver um bom lugar. Às vezes encontrar as palavras pra pôr no papel. Sonhos em outro mar e poder respirar. Ao perceber ela beijando agora o céu. Esquece o padrão, porque a nossa morada é fora do molde. Aceita esse anel, a joia é roubada. A prova que pode, sem prova de nada. Maquiavel, olha pro céu, a lua propaga a luz pro nosso encontro. Cobra da casa, sem combinar nada. Eu ainda chego em ponto. Te sigo na noite, no beco, na ponte. Perigo, menina, sozinha na rua. Tu anda por onde, a família responde. Segue tranquila e te mantenho segura. Que vai fazer hoje, rolê com teu bonde. Quem vê de longe, claro que jura. Mas nem faz ideia que por trás a matéria é de toda essa marra. Ela é tão chega, chegando tipo um vendaval. Sozinha é paz pra guerra, amor pra quem tá mal. 30 graus, grindo caos, você nem lembra qual. É o próprio nome que se dane, católico sem Natal, nada mal. A vida inteira me persegue. Uma certeza louca de que a gente se merece. Só me senti sozinho quando não tinha você. Agora tudo faz sentido. Você é minha porque.